Levanta-te, ó povo meu, escutai a voz do Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, Ele nos molda com amor. Se quebrados, Ele nos refaz, conforme o que lhe agrada mais. Ó Senhor, faz de mim vaso, na tua mão eu quero estar. Transforma o meu coração e me ensina a te adorar. Convertei-vos, diz o Senhor, deixai as veredas do mal, caminhos novos, vida em ti, esperança, um novo ideal. Se ouvirmos a tua voz, veremos. Te adorar.